anticipated moment in racing. Bem, amigos, então voltamos agora para o último bloco, né, da edição número 75. No bloco passado eu falei errado, 74, mas na última, último bloco foi 74, eu falei edição 74, mas é edição 75. Vou começar de novo, tá? Se não valeu. Dois, três e... Bem, amigos do Teu Live, começando então agora, né, o nosso quarto e último bloco, né, da edição número 75. Vamos agora para as perguntas, né? Ah, claro que toda semana as maiores perguntas estão lá no... O maior número de perguntas estão lá no Loucos por NASCAR, no grupo do Ricardo Figueroa. Para começar, né? O Anderley, o sobrenome dele eu vou renegar aqui, não vou falar. Shigeo, eu acho que é Shigeo, não sei. Depois você tenta falar aí, Guilherme. Ele pergunta assim: por que que a Zikane não repete na Speed Cup as suas apresentações realizadas na Truck Series? Guilherme? Olha, o Case Keenum fez poucas provas na Truck, né? E as que ele fez, eu acho que ele ganhou de 6, ganhou 5, se eu não me engano. Guilherme, 6 largadas e 5 vitórias. Inclusive essa de da sexta de noite, né? Uma baita de uma prova, né? Que já foi discutida no bloco, primeiro bloco. Mas o Case Keenum, ele é... Cara, a gente já falou tanto sobre ele, né, em edições passadas, né, o ano passado ele andou mal. Muitos pilotos que da sprint andam bem num truck, né. Se pegar hoje, por exemplo, pegar um JJ e botar ele num truck, ele vai dar na frente. O próprio Austin Dillon, né, coloca ele num truck, ele anda bem, anda na frente. O Kyle Larson. É difícil fazer esse tipo de comparação, né? Eu particularmente não acho que ele tem o melhor carro da equipe Hendrick. Não tem mesmo. Não deve ser. É diferente. Eu não acho o crew chief dele bom. Posso estar falando uma baita, uma bobagem, mas eu não acho o crew chief dele bom. Acho que ele anda bem em poucas as provas ele anda bem. Eu, por exemplo, o Charlotte, agora a gente vai ver ele andando bem, vendo ele andando na frente, mas conforme a gente falou no bloco anterior, é a pista dele, né? Ele anda bem nas pistas. Então a gente pode ver ele andando bem. Mas eu acho que é isso, não sei se tem algum ponto pra falar aí, não. É isso aí, ô Guilherme. O Case Keenum realmente é um bom piloto, né? Eu creio que ele não conta com o equipamento mais forte da equipe, né? Digamos que um quinto carro, quarto carro aí de modo mais sólido, né? Eu não consigo contar ele, mas eu sei que o Case Keenum é de muito talento, e quando as coisas não são para valer, que é o caso do... Que é o caso da Truck Series, né? Que foram 6 vitórias e 5 corridas. E eu tenho certeza que se fosse full time, esse quadro seria bem diferente. Mas bem diferente mesmo. Guilherme. A outra pergunta aqui. Ah, tem mais uma pergunta dele. Depois é do Douglas Vieira. Qual o piloto de vocês favoritos na Sprint Cup? Deva ser para ganhar. Pro título, né? Pra ganhar. Verdade. O título. Bom, vamos então para a segunda pergunta, né? A segunda pergunta é do Douglas Vieira. Ele fala assim: olá, amigos. Pra mim, piloto precisa de um tanque de 2 litros. Deixa eu ver aqui. Pra mim, bom e ser ajustado pra vencer. Ah, tá. Douglas Vieira. Olá, amigos. Para mim, o piloto precisa de ter um bom carro e bem ajustado para ser vencedor. Para isso, não é tão grande. Não estou entendendo muito bem aqui. Deixa eu ver. Não, ele pergunta se a gente acha que o piloto pode fazer algum milagre com um carro ruim, né? E chegando nessa parte aí, se ele acha que alguém pode fazer algum milagre com um carro ruim. Guilherme, já vai dar a resposta, hein? É com você. Não sei se foi o último post do Brad Keselowski que ele fez no blog dele. Ele fala um pouco sobre isso, que pode responder, até recomendo a leitura. Que ele fala sobre carro bom e piloto, né? Não sei se é bem essa a tradução do post, mas ele aborda sobre esse assunto, se só o carro vence, ou se o carro precisa de um piloto, ou só se o piloto bom vence com um carro ruim. Eu acho que é o seguinte, eu acho que sim, o piloto consegue tirar um suco de um carro ruim. A gente, a própria verdade que o Kurt Busch conseguiu fazer com esse carro 78, né? Ele ajeitou a operação da Furniture Row. Não vamos nós achar que o Truex Jr. chegou e tava tudo como ele tá lá o carro que ele tem hoje. Não. Isso é um processo de evolução da equipe, né? A gente fala muito na Fórmula 1 que precisa de um piloto arrojado e de um piloto experiente para botar o carro no caminho certo, né? Eu acho que na NASCAR não é diferente também. Eu acho que piloto bom, piloto experiente, consegue fazer um milagrezinho com um carro ruim, mas não a ponto de ganhar título ou de vencer corrida e tal. Não nesse ponto. Consegue botar um carro de top 30, ou vai um piloto top lá, consegue botar ele num top 10, num top 15. Né? Eu acho que nesse tipo de milagre a gente consegue acreditar. Agora não, por exemplo, vamos botar o JJ lá na front row lá, no carro 34 lá, no carro 35, e o JJ vai sair ganhando. Não, nesse tipo de milagre na NASCAR não vai ver nunca, né? Não sei o que tu acha, Léo. Então, eu partindo da mesma opinião aí, ganhar alguma corrida até pode, né? Ganhar uma corrida até pode, porque temos bastante corridas, ou bastante, já me diminuiu um pouco, mas temos algumas corridas aí que é por combustível, né? Talvez nessa daí o cara resolve ficar na pista e dê certo, encaixa aí, mas vitória, vitória mesmo, né? Para o cara conquistar mesmo. Geralmente ele não tem certeza, né? Geralmente ele não vai conseguir ser campeão, né? Mas ali ganhar uma corrida ou outra, fazer um bom resultado, aparecer um pouco na mídia ali para ele, tipo, 3 semanas em segundo lugar, ou um top 5 aí, com certeza você vai aparecer mais na mídia, vai ter um espaço um pouquinho maior aí. Certo, Não, Guilherme? até essa situação aí que tu apontou, tu não acha que diminuiu o número de provas por combustível devido ao número de bandeiras amarelas que tem diminuído ao longo dos anos? Tu acha que isso não pode ser o fator? Possa ser que sim, mas eu acredito que o Full Gamble o piloto, eles perderam um pouco a noção, né, do tanto de combustível que vai aí, né? Então eles acabaram perdendo a noção devido ao carro. Eu creio que a injeção eletrônica economiza mais que o carburador. Então eles acabaram perdendo a noção aí de algumas pistas aí, tipo. Eles pegam ali a planilha ali e falam, opa, mas será que é tudo isso mesmo? Acho que eles acabam por desconfiança mesmo, acaba adiantando um pouco o prazo aí e não seguindo aquela planilha que com certeza eles já vão ter essa planilha aí. Mas, né, tudo é válido aí, tudo tem a sua exceção. Certo, Show. Guilherme? Ô, Leonardo, acho que a gente esqueceu de Oi. uma pergunta do Anderley lá, que era qual o favorito que a gente achava para Sprint Cup. Mas só para não passar em branco, né, a pergunta do nosso ouvinte aí, eu acho difícil apontar um favorito nesse formato de Chase, né? É complicado. A gente pode elencar talvez cinco ou seis favoritos. Assim, mas um no seco assim, é complicado, ainda mais nessa altura, agora que a gente não tem nem os 16 ainda que vão se classificar para o Chase, Já né? consolidado, Exato. né? Não sei o que que tu acha sobre isso. Bom, então, para falar um favorito, favoritos eu tenho quase todos, né? Agora, para falar em títulos já é um pouco mais complicado, hein? Mas sei lá, Beto Keselowski dialogando e Kevin Harvick, esses quatro aí vão chegar aí nesse ano. Com certeza eles vão chegar forte aí, vão chegar a fim de alguma coisa aí, conseguir beliscar alguma coisa diferente aí. Mas vamos esperar um pouco aí, que ainda tem bastante coisa para acontecer, né, Opa, Guilherme? mas vamos lá. Qual que é a próxima do Douglas ali, Leonardo? Ele pergunta assim: se nós concordamos que o All-Star precisa ser reformulado, eu vou responder já curto e grosso: sim, precisa e urgentemente. Eu concordo contigo. Eu inclusive falei isso no bloco anterior, eu acho, né? Não, eu não sei que fórmula que eles vão usar, entendeu? Porque não sei, tá manjado já esse formatinho aí, entendeu? Só a votação do último segmento já não tá resolvendo mais a parada. Não, tá uma corrida bem monótona, né? Bem xarope. Que nem tu falou, talvez o horário possa também ser um fator de maior disputa, né? Mas eu acho que eles estão pensando nisso. Eu acho que várias vezes tu já falou sobre isso. Que a NASCAR escuta o fã, né? Ela pode talvez demorar um pouco, mas ela escuta. Então acho que a gente pode ter certeza que se o fã se manifestar, ela vai escutar, vai pensar, vai levar isso pro caminhão da NASCAR para eles ver algum formato que possa ser mais atrativo. Tem que ver os números dessa corrida na TV. Eu não cheguei a olhar como é que foi os números. Né? Não sei se tu chegou a pesquisar alguma coisa, mas tem que ver isso, e isso contribui bastante, se o número for baixo, se o número for alto, né? Patrocinador, né? Tem que ver tudo isso para cogitar alguma mudança. Bom, Guilherme, o Douglas Vieira, ele faz uma outra pergunta aqui dentro dessa do All-Star aqui, né? O Douglas fala assim: vocês acham que o All-Star poderia ser uma corrida de 300 milhas? Que desse modo a vaga pro Chase. Ah, não. Que desse essa vaga pro Chase, rapaz. Como está fica ruim. Oi. Deveria acontecer praticamente nada nesse último sábado. Guilherme. É um formato a se pensar, né? É um, né, que nem eu falei na pergunta anterior. Vários formatos a gente pode imaginar para melhorar, inclusive o horário da corrida, talvez. Agora, vaga para o Chase, eu acho que não. Daí sai do modelo festivo, né, de prova. Sai da Né? realidade. Perde um pouco a festividade, perde um pouco também, né, da prova, né? Tem todo aquele momento antes da prova, dos pilotos, né, confraternizando, os carros não estão na garagem, não estão no pit lane, estão na pista já para aproximar. E a gente sabe que quando vale alguma coisa em termos de campeonato, já as coisas não são bem assim, né? Ninguém pode chegar perto de ninguém, é todo mundo inimigo de todo mundo. A prova começou, a coisa já não é bem assim, né? Não tem a mesma cordialidade. Então eu acho que deixa ela ser festiva, tá? Mas o formato eu acho que é válido e tem que ser repensado. Léo? Então, Guilherme, realmente deixa ela mais festiva, deixa ela bem movimentada, né? Quem sabe algo diferente aí. Mas eu creio que o All-Star deveria acontecer como é atualmente mesmo na época do no meio do ano aí. Mas só deveria talvez mudar a pista aí, ser uma pista um oval diferente de todo ano aí, né? Sei lá. Mudar um pouco essas coisas aí que está muito já massacrado aí e os caras já aprenderam como é que burla o sistema para ficar uma corrida mesmo. Bom, vamos à próxima pergunta aqui então, né? Então, a próxima pergunta aqui, que é assim, o Lux Tracks Boost minha pergunta não tem como ver com a não tem muito a ver com a Cup, mas gostaria de saber por que a TwinStar Motorsport tem 5K full time. Elião? Perdão, Elião, Guilherme? Ah, eu acho que tem patrocínio, né? Tem patrocínio, tem carro pra andar, né? Tá lucrando ainda, né? Não. É tudo negócio, né? Eu vejo que a Cup já é um modelo de negócio diferente da Xfinity e da Trucks, né? Da Truck. Já é diferente. Essas equipes menores, elas são quase que sobreviventes, né? É como se fosse um negócio, né? Não almejam muita coisa, não sei ganhar dinheiro, né? E a NASCAR é um negócio rentável para equipes menores e que não buscam assim, como é que eu posso colocar? Não buscam, não almejam título, não almejam migrar de categoria aos poucos, né? Então não tem apoio de fábrica, né? Um monte de situações assim, podemos dizer, né? Não sei qual que é a tua visão, Léo, sobre essa equipe, principalmente esse modelo. É, meu amigo Guilherme. Eu não respondi essa pergunta, né? Não. O que que tu acha da TriStar Tá. Motorsports ter 5 carros full time? Bom, a TriStar é uma grande equipe caseira, mais caseira ali. Eles fazem um trabalho mais artesanal. Não é já como. Não é mais como, tipo, uma Penske da vida aí, né? Que tem todo aquele aparato ali, tem tudo ali na mão deles, dos mecânicos ali, né? Mas a TriStar é uma equipe que realmente está crescendo devagar aos poucos aí, né? E quem sabe nos próximos anos vamos ver ela aparecer aí. É, eu colocaria assim, ó, talvez resumindo o que tu colocou, eu não sei se tu vai concordar comigo, mas vamos pegar a Hendrick, a Gibbs, a Penske, né, a própria Roush, mesmo estando passando por um momento difícil, mas essas equipes a gente são quase instituições já, entendeu? São uma, podemos dizer que são quase, é uma empresa, entendeu? Tem vários no site da Penske, inclusive, né? Tem vários vídeos sobre a instituição Penske dentro da fora da equipe de corrida, entendeu? E como tu mesmo colocou, a TriStar é uma fabriqueta de carro, entendeu? É, mais fundo de carro, mais o popular fundo É, de quintal, exatamente, né? entendeu? Então, como eu coloquei, então ali para como um negócio, é rentável para ela ter 5 carros. Se mantém, né, dá lucro para ela, né? Então, enquanto ela conseguir isso, né, daqui a pouco ela consegue uma vitória em um ano, uma vitória, começa a puxar mais patrocinador, consegue daqui a pouco um apoio de uma Hendrick ou de uma Gibbs, né, consegue um equipamento um pouquinho melhor, consegue pescar um piloto em desenvolvimento, daqui a pouco uma Hendrick que coloca um piloto em desenvolvimento ali dentro. É esse tipo de ambição que essas equipes têm no momento, né? Não tem título, vitória não é muito, né, o que elas tentam buscar hoje. Me pergunta assim, por que que ele quem não Não, mas repete essa eu acho que na foi a primeira, Cup? Léo. Ah, não, essa aqui é que a gente Isso. duplicou, né? Que eu É, tava sem os exatamente. nomes. Acho que acabou as perguntas, Verdade. eu acho. Aí acabou as perguntas mesmo. Não tem nada no Twitter? Será? Não. Não, no Twitter, vou dar uma olhadinha aqui. Enquanto carrega aqui, vou abrir já o Entrelist aqui. Mas se eu não me engano, acho que a Cup tá com 46 carros inscritos aí. Para Coca-Cola 600 domingo. Vou dar uma olhadinha nos números aqui. Quem já Temos venceu? 48 carros. Nossa, é carro pra burro, Quanto hein? vai ficar o quê? Uns 4 ou 5? É, 8 Vai ficar fora. 8 fora. Ah, vai ter gente. Temos a volta do buchinho, né? A volta do Bushin para campeonato regular, não para o All-Star Week. Não, eu não achei não. Tu acha que num prognóstico de tem, acho que 15 corridas? Ou 16, 15, 16. Acho que por aí. Tu acha que ele entra dentro dos 30 e se ele consegue vencer uma vitória? Eu acho que agora na Charlotte 600 ele não tem chance. Não é o tipo de corrida pro buchinho, entendeu? Mas. Não sei, não. Eu acho que vai ser complicado pra ele. É, com certeza isso é complicado. Eu acho que, independente de quem é que seja, acho que a regra tem que ser. Regras são regras, né? Mas, infelizmente, não é assim que acontece, né? Eu tô puxando aqui o stands aqui só pra... Ó, já abri aqui já. Tanto um como o outro. Da Cup da Extreme Series, né? E vamos lá então. Vamos começar na Xfinity Series, né? A Xfinity Series geralmente tem bastante carros inscritos. Nessa semana são 42 carros inscritos e dois carros vão para casa mais cedo aí, né? Isso mesmo, dois carros. Vamos lá. De diferente aí. O Casey Kane vai no 5. Tá anotando aí, né, Tô. ô, Guilherme? Ó, Casey Kane vai no carro 5. Chase Elliott vai no carro 9. O Kevin Harvick não volta também no 88. O Kevin Harvick não volta. Oi? O Kevin Harvick vai estar no final, lá no fundão ainda. Chegou lá. O Austin Dillon vai estar no 33. Larson, é isso mesmo. É isso mesmo. Guilherme, desses pessoal que tá escrito aqui, quem você acha Eu que acho que vence a o corrida 5. do domingo? Acho que o Case Ken ganha. Vamos lá. Guilherme, quem vai ser o vencedor da corrida da Xfinity Case Series Ken. sexta-feira à noite? Quem? Eu vou apostar no. Deixa eu ver aqui. Eu vou apostar no. Eu não queria apostar no Eric Jones, não. Mas eu vou apostar no. Austin Dillon é pouca coisa também. Bom, eu vou apostar no. Eric Jones, vai, pronto, venceu. Eric Jones vence essa corrida pra mim aí. E na Sprint Cup, temos 48 carros inscritos. Lembrando que 4 aí vai vazar. Meu amigo Guilherme, quem vence a corrida da Sprint Olha, Cup? é difícil fugir da Hendrick, né? Mas vamos apostar em alguma coisa diferente aí, pra variar. Eu vou apostar no Jimmy McMahon. Bom, eu na, no bloco, nos blocos passados, eu falei que ia apostar nele. Então eu vou apostar no Jim McMurray, que Opa, vai vencer ó, essa corrida. concordamos. Opa. Opa, Jim McMurray vence essa corrida aí. Meu amigo Guilherme, você tem alguma comentário, alguma objeção para ser feita aí? Ou podemos encerrar nossa edição número Eu só queria, eu 75? só levantei aqui um dado para nós colocar para os nossos ouvintes fãs fanáticos do Buxim. Hoje, o 30º colocado, tá, é o Tony Stewart. Tá? Ele tem 179 pontos. Então, esse é o número que o Buxim tem que perseguir. Hoje, né? Ou seja, com 10 provas aí pra. Eu aposto que não, ele não consegue. É muito difícil, porque mesmo o Tony Stewart chegando nessas posições horríveis que ele tá chegando, ele vai sempre galgar 20 pontos, 25 pontos, né? É complicado. É complicado, meu amigo Leonardo. Muito complicado, meu amigo Então Guilherme. vamos. Fãs do buchinho, ó. Tenho muita fé no homem. Principalmente nosso amigo Thiago Raposo, né? Que eu acho que deve estar nos escutando, né? É uma pena. Eu ainda quero participar de uma edição que ele tiver junto, né, para ter o prazer de poder estar no lado do nosso queridíssimo Thiago Raposo, né? Mas ele vai ter que torcer muito pro buchinho, né? Mas no mais é isso, queria agradecer de novo o convite, né? Lamento não poder estar participando dos outros blocos, a gente tem às vezes uma vida meio complicada, principalmente agora eu que acompanho muito, né, a NFL e a NBA, às vezes não tenho muito tempo para estar junto aí do pessoal, principalmente agora, né, que tá o final da temporada da NBA. Então, mas eu tô sempre fim de semana acompanhando, ligado no Twitter aí com os guris, né, nosso queridíssimo Pedro, que a gente conversa às vezes durante a semana que o pessoal tá sacaneando ele lá com aquela antena mágica que vai dar ele a luz de voltar pro mundo virtual. Então, no mais, eu queria agradecer ao Léo de novo, né, mais uma vez pelo convite. Vou estar sempre disponível a hora que a gente puder ter um tempinho para gravar junto, conversar um pouquinho sobre NASCAR, com certeza vamos estar aí, né, desfrutando desse momento aí. Eu queria dar um grande abraço, né, um abraço da Preta, Pietra, que participou com a gente aí em alguns momentos, né? E seria isso, meu amigo Leonardo. Bom, pessoal, bem por aí mesmo, né? Como você tá falando aí, né? Sobre as corridas aí, então, sobre a corrida, né? Também, as duas aí. Vamos ter uma corrida bem interessante. Geralmente é uma corrida por combustível, né? Essa corrida de Charlotte. Então, vamos ver o que acontece aí. Vários times aí podem ser vencedores dessa corrida, pode sair daí campeão. O negócio é esperar realmente a corrida para ver, já que Charlotte é uma corrida longa, uma corrida duradoura. Muita coisa acontece durante essa corrida aí, já que ela é muito longa É, mesmo. preparem muita Né? pipoca, porque Então, essa é, talvez, eu acho que é a corrida mais longa do campeonato, prepare. eu acho. Nesse final de É. semana é dia da pipoca em triplo, né? Três corridas aí, então é pipoca, mais presta atenção aí, é pipoca em dobro, porque são 600 milhas. Bate na casa dos 1.000 km Mas eu vou te aí, falar que é essa uma corrida corrida da NASCAR aí, é gostosa de muita olhar, coisa né? mesmo. Eu curto demais essa corrida. Eu não sei se eu gosto muito desse traçado, eu gosto do Charlotte, mas eu curto demais essa prova, porque é uma prova bem cerebral, né? Não sei se tu concorda comigo. É isso é mesmo, né? Uma corrida que tipo, você tem que estar de olho na frente, mas que não é na frente ali, na bem lá na frente mesmo. Uma corrida bem longa, os espaços, os intervalos entre uma volta e outra realmente é grande, né? Então, eu tenho certeza que vai ser um bom final de semana aí, duas grandes corridas aí. Guilherme, quero agradecer você mais uma edição estar conosco aqui para ter participado dos dois últimos blocos dessa edição aí, né? Obrigado mais uma vez, né? Você já testou e deu tudo certo aí, né? Então, obrigado, Guilherme, mais uma vez aí. Quero pedir também, pessoal, a colaboração de todos para curtir, compartilhar, mandar para frente aí, né? Fazer uma bagunça bem legal aí com o nosso podcast aí, né? Então, obrigado, pessoal, por todos, obrigado por estar indo na nossa companhia aí, né? Mais uma semana. E bom, para falar conosco, vocês já sabem os canais, é o e-mail leoguina@hotmail.com, né? Esse é meu e-mail. Quem quiser mandar meu e-mail, mandar o um e-mail, pode mandar aí. Mas aí tem o @leoguina, que é no Twitter, tem arroba Thiago Raposo, tem arroba Hélio Lima, Hélio underline Lima 42, tem arroba Pedro Mugarte. Qual que O é o meu é Gigo seu, Guilherme? ERL Martin. Isso, esse aí é o Twitter do Guilherme. Temos também as nossas páginas, né? Que é o do podcast Triwide. Tem também o Loucos por NASCAR, tem o NASCAR On Tracks, tem o site do Big One Brasil. Eu creio que tem vários modos, vários meios de vocês nos encontrarem, né? E deixar a opinião de vocês com a gente aí. Pessoal, obrigado por mais uma edição. Voltamos na edição número 76, onde que iremos falar de o que aconteceu em Charlotte, né? Nesse final de semana agora, próximo agora, que foi de melhor que aconteceu lá. Pessoal, muito obrigado. Boa semana para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.